Na Rádio Cultura, de segunda a sexta, 11 da manhã, a sua manhã é super, super manhã na Cultura. Os grandes sucessos da música nacional e internacional, super manhã na Cultura. Mais um programa com o padrão de qualidade da Rádio Cultura. Super manhã, a sua manhã com muito mais música e alegria, é aqui na sua rádio. Super manhã na Cultura. Super Carimba, manhã, que é top. Depilação a laser é na Derme, com o aparelho mais moderno do mercado. Agende já a sua avaliação. WhatsApp 24 98865 3564. Depilação a laser é na Derme. Ieda Noivas, a roupa que está com você nos melhores momentos de sua vida. Confecções de enxoval e aluguel de trajes completos e para noivas, noivos, damas de honra e roupas de festas em geral. Trajes para formaturas, festas e casamentos. Ieda Noivas, tradição, qualidade, requinte e bom gosto. Avenida Nilo Peçanha, 1050, no centro de Valença. Telefone 24-2452-3597. Ieda Noivas. Rádio Cultura de Valença. Música e informação. Você de bem com a vida. Atenção! A partir de agora, se liga no trânsito. Se liga no trânsito. O assunto de hoje é agravamento. Nos crimes de trânsito, algumas situações e circunstâncias podem agravar as penalidades e penas. Se o crime aconteceu isoladamente ou é parte de outro, se houve combinação de dois ou mais crimes, se ocorreu sobre a faixa de pedestres ou calçada, se foi cometido contra duas ou mais pessoas, outro motivo para agravamento é se houver omissão de socorro, se o veículo estava sem placas, com placas adulteradas ou falsificadas, ou com equipamentos adulterados que possam afetar a segurança. Também é fator de agravamento se o condutor não possuir habilitação ou permissão. Você acabou de ouvir. Se liga no trânsito. Se liga no trânsito. Se liga aí. Qualquer momento tem mais. Fabiano Farias, é da Cultura. Eu, Fabiano Farias, te espero aqui na Rádio Cultura. Participe pelo nosso Zap Zap 24 98819 0064. Na Rádio Cultura. Laboratório Marquês de Valença está em novo endereço, aqui pertinho de você, na Rua Coronel Leite Pinto, número 88, lá em frente ao Hospital Maternidade, para melhor lhe atender. Laboratório Marquês de Valença, sua saúde em primeiro lugar. Informações pelo telefone 24 2453 4678. Laboratório Marquês de Valença. E a hora certa. É hora da hora. Hora certa. 3 horas e 18 minutos. Vem que tem. Tem qualidade, economia, preço baixo tem também. Vem, vem, pode vir. O melhor atendimento e preço baixo é só aqui. Mercado e Padaria Cerejinha, em dois endereços para você economizar de verdade. Mercado e Padaria Cerejinha está sempre pensando em você, cliente amigo. Venha nos fazer uma visita e confira, temos promoções todos os dias com preços imbatíveis em todos os setores da loja. Mercado e Padaria Cerejinha, Rua Presidente Kennedy 501, no Jardim Valença. WhatsApp 993080459 ou Rua Francisco Borges Castanheira 343, na Água Fria. WhatsApp 99920 8999. Mercado e Padaria Cerejinha. Preço baixo, qualidade, variedade e bom atendimento. O melhor atendimento e preço baixo é só aqui. Na Rádio Cultura, o seu fim de noite tem amor em forma de canção. Love Songs, na Cultura. As músicas que trazem as melhores lembranças da sua vida. Love Songs na Cultura, tocando seu coração. Pela internet, no site www.radioculturadevalença.com.br, de 10 à meia-noite, de segunda a sexta. Love, love, love songs. Love songs. Drogarias Droga Mais. Na Rua dos Mineiros, os melhores produtos com preço, qualidade, atendimento especial e personalizado. Medicamentos de marcas similares e genéricos. Perfumaria, perfumes importados, make-up, cosméticos, acessórios e muito mais. Nas Drogarias Droga Mais, na Rua dos Mineiros, avaliação da sua saúde com aferição de pressão, diabetes, glicemia e vacinas. Droga Mais, bem no centro de Valença. Na Rua dos Mineiros, temos a teleentrega mais rápida da cidade. E atenção para os novos telefones da Droga Mais da Rua dos Mineiros. 2453-1300 ou 2453-4268. Novos números de WhatsApp: 99938-7187 ou 99999-1039. Ligados na Novela, o resumo da sua novela preferida. Se liga aí no Ligados na Novela. De volta com o resumo de Amor Perfeito. Júlio confessa que se sente humilhado pelo relacionamento de Verônica e Anselmo. Frei Severo aconselha Luiz. Violeta tem uma ideia para desmascarar Lili na frente de Camilo. Ione acredita que Bem-TV está apaixonado por ela. Anselmo se irrita com Verônica por Júlio ter descoberto o relacionamento dos dois. E Érico sugere que Júlio procure compreender Verônica. Eu volto daqui a pouquinho com mais. Não saia da audiência. Ligados na Novela. Todo dia o resumo da sua novela preferida. Super Hits. Eu, Fabiano Farias, aqui na Rádio Cultura de Valença. Obrigado pela audiência e pela amizade. Super Hits, só música boa. Super Hits. No rádio, na internet e no celular. Rádio Cultura de Valença, líder absoluta em audiência. Produtos Boa Nova, qualidade no campo para sua mesa. Fresquinhos, saborosos e muito seguros. Os deliciosos produtos Boa Nova você encontra nos melhores estabelecimentos comerciais da região. E agora em nossa loja localizada ao lado do laticínio, venha nos fazer uma visita. Rua Boa Ventura José Soares, 145, no bairro Canteiro, em Valença. Telefones 24-2453-5200, WhatsApp 24-99963-6892. Boa Nova, produtos de altíssima qualidade. E a hora certa. É hora da hora. Hora certa. 3:22. No seu churrasco, no seu dia a dia, a carne tem que ser gostosa e macia. Então, vem pra cá. Boutique das Carnes, o açougue do Delcio e da Angélica. A sua melhor opção em açougue da cidade e região. Carne bovina, carne suína, aves, miúdos bovinos, água e muito mais. Boutique das Carnes, atendimento com qualidade. Peça pelo nosso WhatsApp 98101-8801. Boutique das Carnes, Rua Humberto Pentanha, 157, Loja A, no Monte Douro. Boutique das Carnes. Faça o seu pedido pelo nosso WhatsApp 98101-8801 ou pelo telefone fixo da Claro 3206-5326 e receba em casa ou no seu comércio. No Dog Lanches Valença, você encontra várias opções de lanches para atender toda a sua família. Confira nossas delícias: cachorro quente, hambúrguer caseiro, pizzas variadas, lanches no prato, porções variadas de batata, açaí, misto quente, especial e muito mais. Funcionamos diariamente a partir das 19 horas. Faça seu pedido pelo telefone WhatsApp 992319612. Pelo nosso aplicativo, acesse doglanches.seucontato.com ou Instagram doglanches_valença_rj. Dog Lanches Valença, espera por você e sua família. Agora, com telefone fixo para delivery, 2452-1764. Venha conhecer o Mercado Chacrinha, onde você encontra bom atendimento, qualidade, variedade e preço baixo de verdade. No Mercado Chacrinha, artigos de mercearia, perfumaria, limpeza, higiene pessoal, hortifruti, granjeiros, fresquinhos, frios, laticínios e açougue com carne de qualidade. Temos ainda bebidas e muito mais. Mercado Chacrinha, temos promoções todos os dias. Siga nossa página no Instagram, mercado.chacrinha. No Facebook, Mercado Chacrinha. E fique por dentro das promoções e novidades. Mercado Chacrinha, na Rua Nossa Senhora Aparecida, número 2012, em Chacrinha. Funcionamos todos os dias das 7 às 21 horas. Telefone 2452-0993. WhatsApp 24-998-39-2928. Venha aproveitar nossas ofertas. Cultura, informação. No ar, as principais notícias em destaque. Esse é o repórter Destaque no seu rádio. A ideia de IVA dual tem sido mais bem aceita nas discussões da reforma tributária, segundo o coordenador do grupo de trabalho que elabora a proposta na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes. O parlamentar participou do evento promovido pela Confederação Nacional de Municípios em Brasília nesta terça-feira. A proposta da reforma tributária pretende unificar tributos com o imposto sobre valor agregado. Há um debate entre um IVA único, que substituiria 5 impostos federais, estaduais e municipais. O IVA dual resulta em um tributo federal e um de competência estadual e municipal. Muitos governadores defendem o IVA dual e muitos prefeitos defendem o IVA dual. Quem defende o IVA único não é contra o IVA dual. Então, é provável que passe o IVA dual mesmo. No evento, o deputado confirmou que a reforma vai mudar o local da cobrança do tributo para onde o consumidor vive. A medida foi defendida pelos prefeitos no evento. Reginaldo Lopes disse ainda que não haverá perda de arrecadação com a reforma, preocupação apontada por governadores na semana passada. Há uma Câmara de Compensação nos próximos 40 anos. Então o nível de arrecadação será corrigido por uma Câmara de Equalização de Receitas. Então ninguém perde, todos ganham. Agora tem estado que ganha mais e tem estado que ganha menos. O deputado reafirmou que o relatório do grupo de trabalho vai ser entregue no dia 6 de junho e deve ser votado antes do recesso. Fique na sintonia. Repórter Destaque volta a qualquer momento. Rádio Cultura de Valença. Música e informação. Segundo rumores, a diretoria do Flamengo cogita vender Bruno Henrique até o final desse ano. A venda do jogador permitiria contratar reforços para rejuvenescer a equipe, comandada agora pelo argentino Jorge Sampaoli. O Flamengo teria oferecido Bruno Henrique numa possível negociação por Alan do Atlético Mineiro, mas o Galo não teria aceitado. Os mineiros querem pelo menos 10 milhões de euros por Alan. Fabiano Farias é da cultura. Super Hits, sempre mais você. Super Hits. Eu, Fabiano Farias, aqui na Rádio Cultura de Valença. Eu, Fabiano Farias, aqui na Rádio Cultura de Valença. Os sucessos de hoje e as grandes recordações. Super Hits de volta por aqui, intervalo rapidão e já segue a nossa sequência de sucesso. Que bom que você está na Super Hits, sempre as melhores, você em primeiro lugar. Super Hits. Super Hits, trazendo pra você sequência com três pulseiras, é Mariana e Matheus pra cantar. Manda tua mensagem, pede a sua que a gente vai tocando. Segue por aqui, Super Hits, tudo isso pra você. Oh, Super Hits! Super Hits! Com Fabiano Faria! Super Hits! Super Hits! Alô, Goiânia! Mariana e Matheus vai contar pra vocês a história das três pulseiras. Ah, eu tô na base do Red, do Black, do Jack. Outro dia só no pai pede e no cinzeiro bituca de pai ele deve, misturando tudo que fome o que bebe. No chão da sala, três pulseiras jogadas, uma amarela, uma preta e uma prata. Em cada uma delas, uma saudade rasgada. Decidido a te esquecer, na base do beijo do onde da raiva. Na amarela, amarelei, quando uma boca veio pra cima da minha, na hora eu ecoei. E nessa pulseira preta, a coisa ficou feia. Você com outro, nos amassa, quase que deu treta. da sala. Três pulseiras jogadas, uma amarela, uma preta, uma prata. Em cada uma delas, uma saudade rasgada. Ficou feia, você conta nos amassos, quase que lembrei. Tanta pulseira preta, a coisa ficou feia, você conta nos amassos, quase que lembrei. Super Hits, bombando sucessos. Guy. Then you go be the actor. Because I'm within my family, now you make me see my own guy laptop. You must alive, I'm on me, heart and God. My money big, you go need the tractor. If it be say you want carry my ways, you go need new gym instructor. Straight out of Benin, I drop in my EP 2019. The thing say big bed, you go finish. My music is traveling from India to Asia to Berlin. The thing will be pay me, be say una no one be believe. I will never forget this, and we bad belly them cars all away. Fast forward to today, every day in a holiday. Every day is in a holiday. Oh yeah, day, oh yeah, day, day, day, day, oh yeah. Me and my guys, we the chill, we the pop, pop, pop, pop. Say we know they roll up. Say my second check, and the boss we go give you last car check up. Make you know yes, make you pray for the ability, ability, ability to catch up. No calculator, become my surplus, and my road don't be mushako. Many nights where I don't sleep, where I don't sleep. Why is I go overseas? See how many people they love me. But I steady believe, one favor please. Keep my family strong for me, God, I day on my knees. Straight out of Benin, I dropped my EP 2019. The thing say big bed, you go finish. My music is traveling from India to Asia to Berlin. The thing will be pay me, be say una no one be believe. I will never forget this, and we bad belly them cars all say away. Fast forward to today, every day in a holiday. This is a holiday, oh yeah, day, oh yeah, day, day, day, day, oh yeah. I will never forget it, and when my brother them cast us away, fast forward to today, every day in a holiday. Every day is a holiday, oh yeah, day, oh yeah, day, day, day, day, oh yeah. Super Hits. Mais música. Mais música. Alegria que contagia. Deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que você sente quando você mente a minha cara pra ter uma hora de cama suada? Eu percebo a cada visita. Você não gosta de mim, você gosta é da conquista. Quero ver! Com sorriso ou choro no rosto, cê vem aqui me acostuma errado. Coma meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco nesse gostoso. Ah, e agora como eu fico nessa casa deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando se mete a minha cara? Pra ter uma hora de cama zoada. Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista. Mendes, Erro Gostoso, tocando aqui no Super Hits. Super Hits. Vai seguindo, porque aqui a música não para. O Léo Chaves canta com o Henrique Juliano, Deixa Eu Mentir. Super Hits pra você. Aqui a música não para. Super Hits. Aqui só toca as melhores. Precisa se distanciar. Inventa que é só uns dias pros seus pais, que você não tá voltando pra morar. Fala pros seus seguidores que não tá postando nada porque tá corrido. Só não fala que terminou comigo. Espera ao menos amar outra pessoa e empatar com você. Me deu uma chance de me defender. Pelo menos deixa eu mentir pra essa cidade inteira que foi eu que terminei. Pelo menos deixa eu sair por cima. Pra você não faz diferença se sorri ou se chorei. Ainda sair por baixo. Faz assim, ó. Espera ao menos amar outra pessoa e empatar com você. Só empatar. Só. E antes de oficializar, me dê uma chance de me defender. Deixa eu sair por cima. Pra você não faz diferença se sorri ou se chorei. Pelo menos deixa eu mentir pra essa cidade inteira que fui eu que terminei. Pelo menos deixa eu sair. But one thing I'm never gonna do. song. I got all good luck and zero fucks. Don't care if I belong, no. If I could kill the thing that makes us all so dumb. We're never getting younger, so I'm gonna have some fun. Cause oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh Lord, don't try me, really not tonight. I'll lay down and die, I'll scream and I'll cry. You know that I'm starting a fight. I'm never gonna not dance again. I'm never gonna not dance again. Oh, I just wanna pop and look to my records. They go all of my clothes. Never gonna not dance again. This, I'm gonna dance, bro. This, I'm gonna dance. This, I'm gonna dance, yeah. I'll lay down and die. I'll scream and I'll cry. You know that I'm starting a fight. I'll lay down and die. I'll scream and I'll cry. Super Hit. Volta já. Você está ouvindo Super Hits na Cultura. Super Hits na comunicação. Fabiano Farias. Drogaria São Rafael. A farmácia mais barata da cidade. Medicamentos com os melhores preços e atendimento especializado para você e sua família. Linha completa de medicamentos e medicamentos genéricos. Perfumaria e artigos de higiene pessoal. O menor preço à vista garantido. Traga seu orçamento e confira. Aceitamos todos os cartões. Entrega rápida, ligue ou mande um zap. 2452-1127. O número do Telefix é também o WhatsApp. Na Rua dos Mineiros, 16, Loja B, no centro de Valença. Drogaria São Rafael, a farmácia do Léo. Aceitamos o cartão Brasil Card. Faça o cartão Brasil Card da Drogaria São Rafael, sem anuidade e tem até 45 dias para pagar suas compras. Agora também com convênio com a Câmara Municipal de Valença. Laboratório Marquês de Valença está em novo endereço, aqui pertinho de você, na Rua Coronel Leite Pinto, número 88, lá em frente ao Hospital Maternidade, para melhor lhe atender. Laboratório Marquês de Valença, sua saúde em primeiro lugar. Informações pelo telefone 24-2453-4678. Laboratório Marquês de Valença. E a hora certa. É hora da hora. Hora certa. 3:44. Curta nossa página no Facebook, Rádio Cultura de Valença, e concorra a muitos prêmios. Passe momentos inesquecíveis no Loves Motel. Suítes com sauna, hidromassagem, cine privê, Wi-Fi, TV e frigobar. Tudo higienizado seguindo os protocolos contra a Covid. O Loves Motel oferece cardápio variado de tira-gosto. É o único na região com gerador. Loves Motel, onde tudo é feito com amor. Estrada Valença Barra, número 74, no Canteiro. Informações e reservas. Telefone 24-53-50-16. Preços especiais para pernoite. Loves Motel, onde o amor acontece. Serluve Material de Construção, a loja do Serginho, tudo para a sua construção. A Serluve Material de Construção é uma loja completa, onde você encontra artigos de primeira linha com os menores preços da região. Vai construir, reformar ou ampliar? Serluve Material de Construção. Com as melhores formas de pagamento, à vista, super desconto, ou financiamento em até 36 meses no cartão próprio, o Serluve Card. Pague com parcelas que cabem no seu bolso. Serluve Material de Construção. Matriz na Rua Vito Pentanha, 384, Loja B, no Benfica. Filial na Estrada Valença, Rio das Flores, em frente ao Bar do Maguinho na Biquinha. Telefone ou WhatsApp 2458-4736. Serluve Material de Construção, a sua melhor opção. Funcionamos domingo até o meio-dia e sábado até às 5 da tarde. No rádio, na internet e no celular. Rádio Cultura de Valença, líder absoluta em audiência. Rádio Cultura de Valença, música e informação. Você de bem com a vida. Agora, no seu rádio, Fofocando. Fofocando. Fala, meus amores e minhas amoras, tudo bem? Nós estamos de volta nessa delícia de quarta-feira, meio de semana, hoje dia 31 de maio. E o Fofocando traz mais uma notícia daquelas, hein? Olha essa aqui, gente. O Amado Batista, sabe o Amado Batista? O cantor, uma lenda, na verdade, do sertanejo, né? É bem sucedido, investidor no setor agrícola. Então, ele tá vivendo um cenário amargo na sua carreira financeira, viu, gente? Conhecido por seu vasto patrimônio imobiliário, o Batista passou o ano de 2021 lutando para vender uma das suas propriedades mais valiosas. Uma imensa fazenda localizada em Cocalinho, no Mato Grosso, avaliada sabe em quanto? 350 milhões de reais. Segundo o portal Compre Rural, Batista recebeu uma multa, gente, uma multa monumental de 1 milhão de reais do Ibama no ano de 2014. Devido ao desmatamento ilegal na propriedade. Essa penalidade aumentou significativamente os desafios da venda da fazenda, pois as penalizações são transferidas para um novo proprietário. Depois de um longo período de negociação, um grande grupo do agronegócio brasileiro, cuja identidade não foi revelada, claro, né, por motivos contratuais, finalmente comprou a propriedade. A fazenda foi vendida com todos os seus atributos, incluindo 4 pistas de pouso para aviões, 1 caminhão, 9 tratores, 1 retroescavadeira, 1 casa, sabe para quantas pessoas? 40 funcionários, cerca de 20 mil cabeças de gado e várias outras amenidades. E o nosso Fofocando, gente, vai voltar daqui a pouquinho com a última de hoje, hein? Já, já a gente traz a informação da Maíra Cardi. Eita, mais um problema? Ai, ah, coluna? Vixe. Daqui a pouquinho a gente conta. Segura aí, até já. Você acabou de ouvir Fofocando. Fofocando. Se liga aí, qualquer momento tem mais. No rádio, na internet e no celular. Rádio Cultura de Valença, líder absoluta em audiência. Você está ouvindo Super Hits na Cultura. Apresentação, Fabiano Farias. Super Hits. Eu, Fabiano Farias, te espero aqui na Rádio Cultura, no AM 1570, no site www.radioculturadevalença.com.br. Fabiano Farias, é da Cultura. Mais um programa com padrão de qualidade da Rádio Cultura. Cultura, carimba, que é top. Sertanejo Classe A. Classe A. De segunda a sexta, às 6 da manhã, você acorda com o melhor programa sertanejo no seu rádio. Sertanejo Classe A na Cultura. O que a música sertaneja tem de melhor. Sertanejo Classe A na Cultura. As músicas que são sucesso e as grandes recordações do sertanejo você ouve aqui. Sertanejo Classe A na Rádio Cultura. Eu, Fabiano Farias, te espero aqui. Sertanejo Classe A na Rádio Cultura. Sertanejo Classe A. Apresentação Fabiano Farias. Carne de primeira qualidade. Açougue do Wilson, o açougue mais completo de Valença e região. Está com uma novidade. Ampliamos nossa loja para você e sua família terem mais conforto e comodidade na hora de fazer as suas compras. O Açougue do Wilson oferece as melhores carnes para você preparar refeições mais que especiais. Temos cortes selecionados para você que preza pelo sabor e qualidade. Carnes bovina, suína, aves, cortes de frango, miúdos, salgados, frios, laticínios e artigos de mercearia. O Açougue do Wilson fabrica os deliciosos produtos JW, linguiças pura, mista e temperada, rocambole de frango e carne. Venha nos fazer uma visita. O Wilson e equipe aguardam a sua visita com aquele atendimento especial na Estrada Valença Pintanha, número 2312, em João Bonito. Faça seu pedido e receba em casa ou no seu comércio. Ligue 2453-1029 ou 2452-2151. WhatsApp 988484631. O sabor da carne. No rádio, na internet e no celular. Rádio Cultura de Valença, líder absoluta em audiência. Planeta dos Macacos, o Reino, vai estrear nos cinemas brasileiros no dia 23 de maio do ano que vem. A história vai se passar vários anos após os eventos de Planeta dos Macacos, a Guerra. E segundo Andy Serkis, que interpretou César na última trilogia, o novo longa irá impressionar as pessoas. A direção está a cargo de Wes Ball. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. Você está ouvindo Super Hits na Cultura. Com Fabiano Faria. Super Hits na comunicação. Fabiano Farias. Super Hits. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Confira seu signo. Agora, as previsões para Câncer, Leão e Virgem. Signo de Câncer. Nascidos entre 22 de junho a 22 de julho. De volta com você de Câncer. No amor, seu relacionamento pode passar por momentos intensos. Demonstre o seu amor e compreensão. No trabalho, concentre-se em projetos importantes. Sua dedicação será reconhecida pelos seus superiores. Na saúde, cuide da saúde emocional. Encontre tempo para cuidar também de si e recupere as suas energias abraçando árvores. O salmo de hoje é o 27. Signo de Leão. Nascidos entre 23 de julho a 22 de agosto. Atenção, você de Leão. No amor, seja corajoso e expresse sentimentos. O amor verdadeiro está ao seu alcance. No trabalho, mostre a criatividade e liderança no ambiente. Grandes oportunidades estão à frente. Na saúde, cuide da sua saúde física. Pratique exercícios regularmente e mantenha uma alimentação equilibrada. Salmo de hoje é o 121. Signo de Virgem. Nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro. Atenção, você de Virgem. No amor, seja prático e realista no relacionamento. Procure estabilidade e conexões genuínas. No trabalho, foque na organização e eficiência. Sua atenção aos detalhes será valorizada no ambiente de trabalho. Na saúde, crie uma rotina de autocuidado. Aprenda a relaxar e a encontrar equilíbrio em sua vida diária. Salmo de hoje é o 46. Eu volto com Libra, Escorpião e Sagitário. Não saia da audiência. Já já voltamos com as previsões para Libra, Escorpião e Sagitário. Rádio Cultura de Valença. Música e informação. Você de bem com a vida. LAPAV, Laboratório de Análises Clínicas. Experiência, qualidade e segurança para seus exames laboratoriais. Há mais de 40 anos cuidando da sua saúde. Na Rua Domingos Mariano, 151, no centro de Valença. Funcionamos de segunda a sexta, das 6h45 às 17h. E aos sábados, de 7 às 11h. Telefone 24-2453-4801 ou WhatsApp 24-988-190162. LAPAV, Laboratório de Análises Clínicas. E a hora certa. É hora da hora. Hora certa. 3h54. Locação de ferramentas profissionais é na Nova Locação, onde você encontra a ferramenta certa para o seu trabalho. Facilite seu serviço, ganhe tempo e qualidade na execução. Alugamos ferramentas em geral. Visite nossa loja, alugue sua ferramenta ou equipamento e agilize seus serviços. Estamos prontos para lhe atender. Rua Vito Pentanha, 384, Loja C. 2452-4074. WhatsApp 98857-6640. O Brasil e o mundo conectados. Ouça também pelo nosso site www.radioculturadevalença.com.br. Você conectado na cultura pela internet e pelo celular. Pra ver de perto, pra ver de longe. Cuide bem da sua visão. Na Ótica Nova Barra, armações de várias grifes, armações e óculos Ray-Ban, óculos de sol, todos os tipos de lentes de grau, lentes de contato e lentes coloridas cosméticas. Lentes com filtro azul, parcelamos em 10 vezes sem juros nos cartões. Venha nos fazer uma visita. Temos o menor preço garantido. Convênios com descontos especiais para associados, Líder Plan e OAB. Ótica Nova Barra, na rua Paulo de Frontin, 139, em frente à antiga delegacia, em Barra do Piraí. Telefone 2442-1895. WhatsApp 24988550346. Mude seu visual. A Ótica Nova Barra, em Barra do Piraí, tem descontos especiais para você, associado da Líder Plan ou OAB. 20% de desconto à vista, 10% de desconto em até 6 vezes no cartão, ou 10 vezes sem juros no cartão. E ainda, descontos especiais para você que disser que ouviu a propaganda na Rádio Cultura de Valença. Você está ouvindo Super Hits na Cultura. Super Hits, na comunicação, Fabiano Farias. Cuide da sua beleza e da sua saúde. Doutora Laiana Oliveira, biomédica e estética avançada. Endereço Shopping Reikin, sala 311 S3, no elevador. WhatsApp 24992707335. Doutora Laiana Oliveira, biomédica e estética avançada. E a hora certa. É hora da hora. Hora certa. 3:57. Rádio Cultura de Valença. Música e informação. Você de bem com a vida. Tá ligado na TV? Tá ligado na tela? Saiba o que acontece na novela. Ligados na novela. O resumo da sua novela preferida. Se liga aí. No Ligados na Novela. De volta com o resumo de Vai na Fé. Janaína desliga o telefone desesperada enquanto Hugo observa. Ben conversa com Jennifer sobre a denúncia que fará ao Ministério Público. Só se preocupa quando Jennifer avisa que ela será testemunha no caso contra Theo. Clara recebe um convite para um encontro com antigas modelos e pede para Helena ir com ela. Ilumiar vê Clara e Helena juntas. Eu volto daqui a pouquinho com mais, não saia da audiência. Ligados na Novela. Todo dia o resumo da sua novela preferida. No rádio, na internet e no celular. Rádio Cultura de Valença, líder absoluta em audiência. Eu, Fabiano Farias, aqui na Rádio Cultura de Valença. Os sucessos de hoje e as grandes recordações. Hortifruti do Julinho em Osório. Os melhores preços da cidade, com os produtos de qualidade e grande variedade. Aqui você encontra tudo do bom e do melhor, vindo direto da horta e do pomar para a sua mesa. Se precisar de frutas, legumes, verduras, hortifruti e granjeiros, esse é o lugar. No Hortifruti do Julinho em Osório, você encontra ainda tudo em mercearia, frios e laticínios, açougue e muito mais. O melhor atendimento e promoções imperdíveis todos os dias. Hortifruti do Julinho em Osório. Aqui você paga menos e leva sabor e saúde para sua casa. O Julinho e a Josi aguardam a sua visita. Estrada Valença, Pentanha, número 4679, Loja A, Valença, Rio de Janeiro, bairro Osório. Pedidos pelo WhatsApp 999975365. Faça seu pedido e receba em casa ou no trabalho. Novo horário de funcionamento da Mercearia e Hortifruti do Julinho em Osório, das 8h30 às 21h, de segunda a sábado, e domingo, de 8h30 às 13h. ZYJ493, Rádio Cultura M de Valença, 1570 kHz, Valença, Rio de Janeiro, Brasil. A emissora que deixa você de bem com a vida. Super Hits. Super Hits, na comunicação, Fabiano Farias. Super Hits. Eu, Fabiano Farias, te espero aqui na Rádio Cultura. Super Hits. Mais um programa com padrão de qualidade da Rádio Cultura. Cultura, carimba, que é top. Fabiano Farias, é da cultura. Super Hits. Há sempre mais você. Super Hits. Eu, Fabiano Farias, aqui na Rádio Cultura de Valença. Super Hits está de volta. Super Hits de volta por aqui. Muita, muita música pra gente ouvir juntos. Pra você que tá indo na companhia, na sintonia, tá curtindo pela internet, bom é ter você aí. Já mandou tua mensagem? Vem com a gente. Já aproveita, vem nas nossas redes sociais. Segue, curte, compartilha, marca todo mundo. Gustavo Lima canta, Desejo Imortal, Super Hits que segue. Quer ouvir o sucesso? Super Hits! I'm gonna be less than threes for hearts. Did I mean nothing to you? Tell me, did I ever have a chance? Joshua, can you do these lyrics? Yeah. Can you do them for me? You should know I'm a big star. I'm gonna be a big star. You're a really big star. I'm gonna be a really big star. That's amazing. Go, just kiss me before you miss me. Say someday I'm gonna be a really big star. Taste the moment before it's done. Before you go and break my heart. You should know I'ma be a really big star. Ooh, when it was over, I knew it just like that. Cause she stopped texting back, I cried. Ooh, she didn't come over, but I knew that someday. I knew I'd be a really, really, really, really big star. Música top é aqui. Super Hits. Tem gente iludida que vive sendo enganada. E tem eu que é tudo isso e piorado. Eu não perco essa mania de achar que achei o amor da minha vida. Me ganhou na mentira. Tantos beijos de língua pra cada cama bandida. Tem um otário na fita. Quando eu falo que eu sou trouxa, é trouxa, trouxa mesmo. Eu sei que ia ser lá, mas caiu do mesmo jeito. Quando eu falo que eu sou trouxa, é trouxa, trouxa mesmo. Eu beijo só um dia e sopro o mesmo tempo. Quando eu falo que eu sou trouxa, é trouxa, trouxa mesmo. Eu sei que ia se lada, mas caiu do mesmo jeito. Quando eu falo que eu sou trouxa, é trouxa, trouxa mesmo. Eu beijo só um dia e sopro o mesmo inteiro. Tem gente iludida que vive sendo enganada. E tem eu que é tudo isso e piorar. Eu não perco essa mania de achar que achei o amor da minha vida. Me ganhou na mentira. Tantos beijos de língua pra cada cama bandida. Tem um otário na vida. Quando eu falo que eu sou trouxa, é trouxa, trouxa mesmo. Eu sei que é cilada, mas caio do mesmo jeito. Quando eu falo que eu sou trouxa, é trouxa, trouxa mesmo. Eu beijo só um dia e sopro o mês inteiro. Quando eu falo que eu sou trouxa, se eu contar ninguém acredita, querido. Mas caio do mesmo jeito. Quando eu falo que eu sou trouxa, é trouxa, trouxa mesmo. Eu beijo só um dia e sopro. Super Hits, não tem nada igual. Vem, Thiago, trouxa mesmo, tocando aqui pra gente curtir juntos, sempre juntos, pelo rádio e pela internet, todo dia tem Super Hits pra gente curtir por aqui. Vamos lá, tem mais, tem sim, vem chegando, Léo e Rafael, Bigodinho de Chope, pede a sua que a gente toca. Ouvinte Super, Super Hits. Eu vi a sua cara de assustada. A pressão deu uma baixada, cancela a cerveja, pé de sol e água. Ou troca de cara. brincadeira com a sua mina. Fica de costas pra mim e me tira da soneira. Eu na sua pele também ia amassar lata na raiva. Cê achando que eu tava numa sofredeira danada, eu não tava. Tô ao contrário do que você imaginava. Bigode de chope, pronto pra perder o controle, pronto pra emendar a noite, pronto pra te ver sofrer horrores. Bigode de chope, doce, doce, doce, pronto pra dar uns pega hoje, pronto pra te ver sofrer horrores. Bigode de chope, pronto pra perder o controle, pronto pra emendar a noite, pronto pra te ver sofrer horrores. Bigode de chope, doce, doce, doce, pronto pra dar uns pega hoje, pronto pra te ver sofrer horrores. A pressão deu uma baixada, cancela a cerveja, pede sal e água. Ou troca de cadeira com a sua mira. Fica de costas pra mim e me tira da sua mira. Eu na sua pele também ia amassar lata na raiva. Cê achando que eu tava numa sofredeira danada, eu não tava. Do que você imaginava. Bigode de choro, pronto pra perder o controle, pronto pra me andar à noite, pronto pra te ver sofrer horrores. Bigode de choro, doce, doce, doce, pronto pra dar uns pega hoje, pronto pra te ver sofrer horrores. Bigode de choro, pronto pra perder o controle, pronto pra me andar à noite, pronto pra te ver sofrer. Bigode de choro, doce, doce, doce, pronto pra dar uns pega hoje, pronto pra te ver sofrer horrores. Super Hits. Can we go back to how it was before my pride got in between? I should've called, seen blue and red, it won't be long. We went to war, it didn't end. I bit my tongue, you hit my chin. Worst enemy is my best friend. Screaming in my face, kicked me out your place. I got nowhere to go. Can't we Super Hits. Super Hits, na comunicação, Fabiano Farias. Aqui na Rádio Cultura de Valença, participe pelo nosso Zap Zap, 24 98819 0064, na Rádio Cultura. Você está ouvindo Super Hits na Cultura. Super Hits. Será que eu conto? Conta! Será? Vai, conta logo! Pronto, falei! Tudo o que acontece com os famosos. Segundo o colunista Flávio Rico, a Globo pensa em alongar Vai na Fé, novela das 19 horas, em mais alguns capítulos. Ela vai atender a sua necessidade até a próxima estreia do horário, mas também do público. Segundo o colunista Flávio Rico, Vai na Fé é disparada a melhor novela hoje em cartaz. Concorda? Eu acho super legal. Fique ligado, depois tem mais. Fabiano Farias, é da Cultura. Super Hits, a sempre mais, você. Super Hits. Eu, Fabiano Farias, aqui na Rádio Cultura de Valença. Instrumentos musicais, som e acessórios, o instrumento dos seus sonhos. Agora você não precisa mais sair de Valença para comprar instrumentos musicais e acessórios. A Satisom oferece a você instrumentos de percussão e acessórios, peles para reparo de tambores, caixas, repiques, pandeiros, líquido para máquina de fumaça, caixas de som, microfones com fio e sem fio. Satisom, há mais de 2 anos em Valença. Atendimento personalizado. Informações e pedidos pelo WhatsApp 24 99293 9969 24 99293 9969. Satisom, na Rua Coronel João Rufino 211, Loja C, em frente a Franguetes. Venha nos fazer uma visita. Siga-nos no Instagram sati.som. Satisom, o seu caminho da música em Valença. Você está ouvindo Super Hits na Cultura. Super Hits, na comunicação, Fabiano Farias. Na Mercearia Campos, em Osório, você encontra qualidade para a sua família. Variedade, bom atendimento e promoções todos os dias. Terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do lanche, sábado e domingo tem o final de semana das carnes. Temos ainda o tradicional sextou do preço baixo, uma vez ao mês. Na Mercearia Campos, lanchonete, padaria, frios e laticínios, sorvetes e muito mais. Mercearia Campos, em Osório, Estrada Valença, Pentanha, 4942, em Osório. WhatsApp 24 99914 5330. Faça seu pedido e receba em casa ou no seu trabalho. Mercearia Campos, em Osório. Curta nossa página no Facebook, Rádio Cultura de Valença, e concorra a muitos prêmios. Anuncie na Rádio Cultura de Valença. Entre em contato pelo Zap Zap 98819-0064. Tabet Corretora de Imóveis, a maneira mais rápida de vender ou alugar seu imóvel. Na Tabet Corretora de Imóveis, você encontra o imóvel ideal para você e sua família ou para sua empresa e comércio. Visite o nosso site www.tabetcorretora.com.br ou faça-nos uma visita na Avenida Nilo Peçanha, 151A, no centro de Valença. Informações pelo telefone 24-2452-1820 ou WhatsApp 24 98816 7013. Tabet Corretora de Imóveis. É hora da hora. Hora certa. 4 horas e 19 minutos. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. AM Cultura. Grupo Líder apresenta Líder Med. Consultas médicas com especialistas em ultrassonografia, mapa, Holter, eletrocardiograma, eletroencefalograma, fisioterapia, exames e consultório odontológico. Consultas promocionais a R$ 70,00 para associados Líder Plan. Venha cuidar da sua saúde com a Líder Med. Rua Comendador Araújo Leite, 347 Centro, Valença. Ligue 2453-7332 e WhatsApp 999-386052. Líder Med é Grupo Líder. A estrutura mais completa da região em cuidados com saúde e assistência familiar ao alcance de todos. Super Hits. Eu, Fabiano Farias, aqui na Rádio Cultura de Valença. Obrigado pela audiência e pela amizade. Super Hits, só música boa. Super Hits. Rádio Cultura de Valença. Música e informação. No ar, as principais notícias em destaque. Esse é o repórter Destaque no seu rádio. Os prefeitos defendem aumento de 1,5% do fundo de participação dos municípios para o pagamento do piso da enfermagem. A expectativa da CNM, a Confederação Nacional de Municípios, é que esse aumento dê uma arrecadação de 10 bilhões e meio de reais, recursos necessários para garantir o pagamento do piso de forma permanente. O assunto foi discutido nesta terça-feira em Brasília, em um encontro que reuniu centenas de prefeitos. O aumento do fundo está na proposta de emenda à Constituição 25 de 2022, que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O presidente da CNM, Paulo Zilkowski, diz que os 7 bilhões e 300 milhões de reais liberados para financiar o piso da enfermagem são insuficientes. Desse valor, 3 bilhões e 300 milhões ficariam com as prefeituras. Me desculpe, um valorzinho, uma porcaria de 3 bi, que não paga nem essa metade do restante do ano que tem. E como é que fica o ano que vem? Então, estão votando agora lá. Se a liminar concedida vai ser cassada e entra em vigor a lei, aí no outro dia todo mundo tem que pagar o piso dos enfermeiros, ou não. Para o Conselho Federal de Enfermagem, o piso não inviabiliza o funcionamento do setor. Isso porque o setor público e o filantrópico vão receber subsídios do fundo gerido pelo Ministério da Saúde. O pagamento do piso ainda depende da conclusão da votação no Supremo Tribunal Federal. O julgamento está parado desde o pedido de vista feito pelo ministro Gilmar Mendes há uma semana. Fique na sintonia. Repórter Destaque volta a qualquer momento. De segunda a sexta, meio-dia, o Jornal Conexão Notícia. Muita informação com as notícias da cidade, região, Brasil e mundo. E ainda, esportes. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado, você ouve no Jornal Conexão Notícia. Informação de verdade, informação de qualidade. Depilação a laser é na Derme, com o aparelho mais moderno do mercado. Agende já a sua avaliação. WhatsApp 24 98865 3564. Depilação a laser é na Derme. Venha conhecer o Mercado Chacrinha, onde você encontra bom atendimento, qualidade, variedade e preço baixo de verdade. No Mercado Chacrinha, artigos de mercearia, perfumaria, limpeza, higiene pessoal, hortifruti, granjeiros, fresquinhos, frios, laticínios e açougue com carne de qualidade. Temos ainda bebidas e muito mais. Mercado Chacrinha, temos promoções todos os dias. Siga nossa página no Instagram, mercado.chacrinha, no Facebook, Mercado Chacrinha, e fique por dentro das promoções e novidades. Mercado Chacrinha, na Rua Nossa Senhora Aparecida, número 2012, em Chacrinha. Funcionamos todos os dias das 7 às 21 horas. Telefone 2452-0993. WhatsApp 24 998-39-2928. Venha aproveitar nossas ofertas. Rádio Cultura de Valença. Música e informação. Você de bem com a vida. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Confira seu signo. Agora, as previsões para Libra, Escorpião e Sagitário. Signo de Libra. Nascidos entre 23 de setembro a 23 de outubro. De volta com você de Libra. No amor, busque o equilíbrio em relacionamentos. Escute o coração e diga que decisão justa você pode tomar. No trabalho, colabore com seus colegas. O trabalho em equipe vai ser fundamental para alcançar seus objetivos. Na saúde, procure o equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Cuide da saúde mental e física. O salmo de hoje é o 133. signo de Escorpião. Nascidos entre 24 de outubro a 22 de novembro. Atenção, você de Escorpião. No amor, esteja aberto a novas experiências amorosas. Deixe o passado no passado. Isso tem que ficar para trás. Abra-se para o futuro. No trabalho, suas habilidades analíticas serão valorizadas. Concentre-se em projetos desafiadores. Alcance o sucesso. Na saúde, cuide da sua saúde emocional. Seu coraçãozinho anda sofrendo. Aprenda a perdoar e se liberte dos sentimentos negativos. O salmo de hoje é o 139. Signo de Sagitário. Nascidos entre 23 de novembro a 22 de dezembro. Atenção, você de Sagitário. No amor, aventure-se em novos relacionamentos. Permita-se ser espontâneo e aberto para o amor verdadeiro. No trabalho, sua energia e otimismo serão contagiantes. No trabalho, hoje, busque então novas oportunidades, pois elas surgirão. Na saúde, cuide-se bem, tanto física quanto emocional. Pratique algum exercício regularmente. Busque alimentação equilibrada. O salmo de hoje é o 16. Eu volto com Capricórnio, Aquário e Peixes. Não saia da audiência. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. No rádio, na internet e no celular. Rádio Cultura de Valença, líder absoluta em audiência. Fabiano Farias, é da cultura. Super Hits, a sempre mais você. Super Hits. Eu, Fabiano Farias, aqui na Rádio Cultura de Valença. Que bom que você está na Super Hits. Sempre as melhores. Você em primeiro lugar. Super Hits. Super Hits que vai seguindo. Mariana e Matheus encantando. Pra isso que eu pago internet direto com música. É o que sofre, que chora, bebe, toma porre e peleja pra superar. Até onde eu sei, quem larga quer tirar o atraso, passar pra frente o seu passar. Se terminou, não quer voltar. Provavelmente os beijos que provou provaram que o meu era melhor. Mente que eu tô mal, mas a gente sabe bem. Direto, eu pra ver que você não me esquece. não tem nada igual. Derulo. I could see it in your eyes. How lonely have you just for a time? I'll believe your every lie. Call it love or suicide. When I fell for you, it only took a minute. Hoping that the moment never finished. We both know the truth. When you leave, I'm trying to forget it. How am I supposed to go on living? Comparing everybody to you. Começar de novo. Ela falou, achei, sem fazer muito esforço. só vocês, vem. Não teve grito, apertei um pouco, se entregou ligeiro. Até o nome do companheiro, cê plantou e se vai morrer de fome. Faz uma máscara aí pra gente, som. Faz uma máscara aí pra gente, som. Super Hits, o Guilherme, mágica, faz a mágica. Joneto Frederico chegando por aqui, ó, você vai voltar de novo, é só música boa, Super Hits não para. Já mandou a sua mensagem, manda a sua pedida aí, manda a sua sugestão de música que a gente vai tocando. Segue, Super Hits. Ô, Super Hits. Super Hits. O Fabiano Faria. Super Hits. Cheirinho de arrependimento nessa mensagem perguntando o que eu tô fazendo. Essa cena eu previ faz tempo. Pra ser sincero, tem tanto tempo. Você disse é solteira e eu soltei. Você quis cair na bagaceira, eu te empurrei. Tudo saindo como imaginei. Take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away. No, I don't know how. How to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead. All I think about are the nights we were tangled up in your bed. Oh no. Oh no. Em todo lugar. Você está ouvindo Super Hits na Cultura. Super Hits na comunicação. Fabiano Farias. Super Hits. Rádio Cultura de Valença. Música e informação. Você de bem com a vida. Segundo a imprensa esportiva inglesa, o Manchester United quer contratar um novo goleiro na próxima janela de transferências do futebol europeu. E estaria na mira dos ingleses o português Diego Costa, que atualmente joga no Porto. A princípio, o clube português não teria interesse em negociar o defensor. E sua multa rescisória é de 75 milhões de euros. Resta saber se o United vai pagar isso ou não. Serluve Material de Construção, a loja do Serginho, onde você encontra artigos de primeira linha com os menores preços da região. Vai construir, reformar ou ampliar? Serluve Material de Construção. Matriz na Rua Vito Pentanha, 384, Loja B, no Benfica. Filial na Estrada Valença, Rio das Flores, em frente ao Bar do Maguinho na Biquinha. Telefone ou WhatsApp 24584736. Serluve Material de Construção, a sua melhor opção. E a hora certa. É hora da hora. Hora certa. 4:42. Programa Super Hits. Programa Super Hits. Fabiano Farias. É da cultura. Participe pelas nossas redes sociais. Na Rádio Cultura, no AM 1570. No site www.radioculturadevalença.com.br e no celular, eu, Fabiano Farias, te espero aqui na Rádio Cultura. Participe pelo nosso Zap Zap 24 98819 0064. Na Rádio Cultura. Super Hits. Agora em Valença, Night Burger, a lanchonete sensação do momento, onde você encontra várias opções de lanches para atender toda a sua família. Confira nossas delícias. Temos combos com refrigerante batata, lanches especiais, hambúrguer caseiro, lanches no prato, batata no cone, açaí e muito mais. Funcionamos todos os dias a partir das 19 horas. Faça seu pedido pelo telefone 2452-0993, WhatsApp 99856-8555. Night Burger, na Rua da Aparecida, 2012, ao lado do Mercado Chacrinha. Night Burger, venha saborear as nossas delícias. Na Rádio Cultura, de segunda a sexta, 11 da manhã, a sua manhã é super, super manhã na cultura. Os grandes sucessos da música nacional e internacional, super manhã na cultura. Mais um programa com o padrão de qualidade da Rádio Cultura. Super manhã, a sua manhã com muito mais música e alegria, é aqui na sua rádio. Super manhã na cultura. Super carimba, manhã, que é top. Tá ligado na TV, tá ligado na tela. Saiba o que acontece na novela. Ligados na novela. O resumo da sua novela preferida. Se liga aí no Ligados na Novela. De volta com o resumo de Terra e Paixão. Antônio revela a Irene que tem interesse nas águas da terra de Aline. Graça aconselha Tadeu a presentear Gladys com uma joia. Enzo sugere que Tadeu ofereça uma visita técnica na pousada de Lucinda. Andrade avisa a Annalie que o técnico irá avaliar os computadores da pousada. E Antônio manda Juan dizer ao delegado que viu Aline ameaçando Isabel. Eu volto daqui a pouquinho com mais, não saia da audiência. Ligados na Novela. Todo dia o resumo da sua novela preferida. Eu, Fabiano Farias, aqui na Rádio Cultura de Valença. Os sucessos de hoje e as grandes recordações. Você está ouvindo Super Hits na Cultura. Com Fabiano Farias. Super Hits na comunicação, Fabiano Farias. Ieda Noivas, a roupa que está com você nos melhores momentos de sua vida. Confecções de enxoval e aluguel de trajes completos e para noivas, noivos, damas de honra e roupas de festas em geral. Trajes para formaturas, festas e casamentos. Ieda Noivas, tradição, qualidade, requinte e bom gosto. Avenida Nilo Peçanha, 1050, no centro de Valença. Telefone 24-2452-3597. Ieda Noivas. Produtos Boa Nova, qualidade do campo para sua mesa. Fresquinhos, saborosos e muito seguros. Os deliciosos produtos Boa Nova você encontra nos melhores estabelecimentos comerciais da região. E agora em nossa loja localizada ao lado do laticínio, venha nos fazer uma visita. Rua Boa Ventura José Soares, 145, no bairro Canteiro, em Valença. Telefones 24-2453-5200. WhatsApp 24-99963-6892. Boa Nova, produtos de altíssima qualidade. E a hora certa. É hora da hora. Hora certa. 4:47. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. AM Cultura. Rádio Cultura de Valença. Música e informação. Será que eu conto? Conta! Será? Vai, conta logo! Pronto, falei! Tudo o que acontece com os famosos. A relação entre Band e Faustão chegou mesmo ao fim nos últimos dias, gente. Após uma passagem de um ano e meio bastante tumultuada, o apresentador de 74 anos deixa um prejuízo de 50 milhões de reais por não ter conseguido o retorno esperado por todos os lados. Além disso, sua boa fama também foi enterrada. Nos bastidores, não são poucas as reclamações da falta de simpatia com outros funcionários. O Faustão na Band fica no ar até o fim de julho, hein? Com um mix de reprises e também edições inéditas apresentadas por João Guilherme Silva, filho de Faustão, e Anne Lotterman, que é ex-apresentadora da Previsão do Tempo no Jornal Nacional. A partir de agosto, uma nova linha de show será mostrada no horário com diversas atrações. A grande maioria será composta por game shows. Fique ligado! Depois tem mais! Super Hits. Você está ouvindo Super Hits na Cultura. Super Hits. Aprenda a dirigir onde vale a pena. Aprenda a dirigir na Autoescola Viena. Direção, legislação, carro ou moto, ônibus, caminhão. Os melhores instrutores, credibilidade, venha conferir. A Autoescola Viena ensina você a dirigir. Autoescola Viena, fone 24534050. Autoescola Viena. Informações pelo WhatsApp 24988710190. Autoescola Viena, Rua João Pereira, 129, Centro, Valença. Restaurante Bar do Leivan, no Paraíso. Servimos diariamente das 11 às 14 horas deliciosa comida caseira, feita no fogão a lenha. Faça seu pedido pelo WhatsApp 999977701 e ainda deliciosas porções, salgados e tira-gosto. No Restaurante do Leivan, Estrada Valença, Rio das Flores, 7850, no Paraíso. O Leivan e sua equipe aguardam sua visita. Às sextas, sábados e domingos, fazemos delivery de pizzas e esfirras a partir das 19 horas. Pedidos pelo WhatsApp 981604795. No rádio, na internet e no celular, Rádio Cultura de Valença, líder absoluta em audiência. Você está ouvindo Super Hits na Cultura. Apresentação, Fabiano Farias. Super Hits. Eu, Fabiano Farias, te espero aqui na Rádio Cultura, no AM 1570, no site www.radioculturadevalença.com.br. Fabiano Farias, é da Cultura. Programa Super Hits. Mais um programa com padrão de qualidade da Rádio Cultura. Cultura, carimba, que é top. Rádio Cultura de Valença. Música e informação. Você de bem com a vida. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Confira seu signo. Agora, as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Signo de Capricórnio. Nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro. De volta com você de Capricórnio. No amor, priorize relacionamentos estáveis e seguros. Invista tempo e esforço naqueles que são importantes para você. No trabalho, seja disciplinado e focado em seus objetivos profissionais. Sua perseverança trará resultados positivos. Na saúde, cuide da sua saúde. Encontre maneiras de reduzir o estresse e o equilíbrio na vida. Salmo de hoje é o 91. Signo de Aquários. Nascidos entre 21 de janeiro a 20 de fevereiro. Atenção você de Aquário. No amor, abra-se para novas experiências amorosas. Deixe de lado as restrições e se permita ser autêntico. No trabalho, sua criatividade e originalidade serão valorizadas no ambiente. Então busque inovação. Na saúde, cuide da sua saúde emocional. Encontre aquele tempo para relaxar. Você tem que voltar a se conectar consigo mesmo. Salmo de hoje é o 119. Signo de Peixes. Nascidos entre 21 de fevereiro a 20 de março. Atenção você de Peixes. No amor, confie em sua intuição, nas questões do coração. Esteja aberto para conexões profundas e significativas. No trabalho, demonstre empatia e compaixão no ambiente de trabalho. Seu lado sensível vai ser valorizado. Na saúde, cuide da sua saúde espiritual. Pratique meditação e encontre momentos de paz em sua rotina diária. O salmo de hoje é o 46. E eu fico por aqui com o Horóscopo do Dia e volto na próxima edição com mais um assunto. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau. Você conferiu o Horóscopo do Dia. Por hoje é só. Super Hits. Eu, Fabiano Farias, aqui na Rádio Cultura de Valença. Obrigado pela audiência e pela amizade. Super Hits, só música boa. Super Hits. Pensou bebidas? Pensou UPA? Aquela cerveja Skol, Brahma, Itaipava ou Antártica vai encontrar. Depósito de bebidas UPA, unidade de pronto abastecimento. É só ligar ou chamar no WhatsApp, unidade de pronto abastecimento. UPA, o melhor atendimento. Zap 24998266236. Venha para a UPA e seja feliz. UPA, a sua distribuidora de bebidas em Valença. Rua Robert Eduardo McGregor 3, ao lado da borracharia no bairro São Francisco. Funcionando de segunda a sábado até as 18h30 e domingo até as 15 horas. O Cristiano e sua equipe aguardam sua visita. Rádio Cultura de Valença. Música e informação. Mundo Pet. Tudo sobre o seu animalzinho de estimação. Dicas para o bem-estar do seu amiguinho. Visitas ao veterinário. Pelo menos a cada 6 meses, leve seu cãozinho ao veterinário, mesmo que ele esteja exibindo boa saúde. É importante fazer alguns exames periódicos, como acontece com os seres humanos. Afinal, cada fase da vida dele vai exigir algumas vacinas ou medicamentos preventivos. Você ouviu Mundo Pet. Tá ligado na TV? Tá ligado na tela? Saiba o que acontece na novela. Ligados na novela. O resumo da sua novela preferida. Se liga aí no Ligados na Novela. De volta com o resumo de Jesus. Zaqueu diz que será um prazer receber Jesus em sua casa. Simão Zelote diz não confiar no publicano. Caifás pressiona Tiago Justo, mas o rapaz não revela o motivo que o fez desistir de se casar com Débora. Em conversa com Adela, Barrabás diz que agiu amando de Caifás. E Pilatos critica a sugestão de Cláudia para Antipas. Eu fico por aqui com o resumo da sua novela favorita e prometo que eu volto na próxima edição com mais. Nossa, muito obrigada, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Ligados na novela. Todo dia o resumo da sua novela preferida. Tá na Super Hits, tá legal. Super Hits. Super Hits, última sequência de hoje, as saideiras por aqui pra gente ir finalizando. Vem que tem Clayton Romário, que faculdade você faz chegando agora, última sequência. Ouvinte Super. Super Hits. Essa é a dificuldade, né? Vamos voltar lá atrás. Escuta essa. Olha a mão que segurava outra mão, segurando o copo. Olha quem já tinha garantido a relação, de volta pra vida solo. Vou te contar um negócio e é muito sério. Não dá nem pra confiar em quem cê ama e faz sexo. Por exemplo, meu pra sempre do nada lançou o término. E eu tô sendo obrigado a começar do zero. Dá desânimo demais ter que começar lá atrás. Sair do te amo pra sair perguntando qual seu nome, mora onde, que faculdade cê faz. Desânimo demais ter que começar lá atrás. Sair do te amo pra sair perguntando qual seu nome, mora onde, que faculdade cê faz. Seu nome, mora onde, que faculdade cê faz. É duro, hein, meu irmão? O cara que já apaixona, que já ama, tem que começar do zero no relacionamento. É difícil. Olha a mão que segurava a outra mão, segurando o copo. Olha quem já tinha garantido a relação, de volta pra vida só. Não dá nem pra confiar em quem cê ama e faz sexo. Por exemplo, meu pra sempre do nada lançou um término. E eu tô sendo obrigado a começar do zero. É assim, ó. Dá desânimo demais ter que começar lá atrás. Sair do te amo pra sair perguntando qual seu nome, mora onde, que faculdade cê faz. Desânimo demais ter que começar lá atrás. Sair do te amo pra sair perguntando qual seu nome, bora onde, que faculdade cê faz. Ai, ai, ai, ai, ai. Qual seu nome, bora onde, que faculdade cê faz. YJ493, Rádio Cultura M de Valença, 1570 kHz, Valença, Rio de Janeiro, Brasil, a emissora que deixa você de bem com a vida. Tratamentos especializados, profissionalismo pra te atender.

Prepare-se para curtir as músicas mais tocadas em todo o Brasil. As 15 mais. Somente as melhores. As mais mais. A partir de agora, você ouve as mais pedidas na cultura. Você pediu pelo telefone, pelo WhatsApp e agora vai ouvir as campeoníssimas do dia. Olá, família Cultura! Eu sou Fabiano Farias e tenho um encontro marcado com você de segunda a segunda, com as músicas mais pedidas na programação às 15 mais. As mais pedidas do dia. Você pediu sua música pelo telefone 2453-6485, pelo nosso Zap Zap 24 98819-0064, e ouve agora nas 15 mais. Participe também pelas nossas redes sociais. Ouça Rádio Cultura no AM 1570, no site www.radioculturadevalença.com.br e no celular. Obrigado, família Cultura. Eu, Fabiano Farias, te espero aqui na Rádio Cultura de Valença com as mais pedidas do dia, às 15 mais. A rádio que te deixa de bem com a vida. Agora. Agora. Agora. No seu rádio. No seu rádio. As mais mais. Aqui você ouve as melhores. As mais mais. As 15 mais. Produção e apresentação, Fabiano Farias. Se liga aí. No seu rádio. No seu rádio. As mais mais. Oi, turma! Chegamos por aqui com as 15 mais pra você, curtindo a partir de agora 15 grandes sucessos pra gente ouvir juntos. Dia de quarta-feira, meio de semana, 31 de maio de 2023. Acabou o mês de maio. Dia dos comissários de bordo e Dia Mundial de Combate ao Fumo. Vamos com música, vamos com música. Quem vem abrindo a nossa sequência de hoje, Clayton Romário com Luan Santana, Namorando ou Não. Tem Felipe Rodrigo, Média Boa, Henrique Juliano, Alô Inveja, Mariana e Matheus, Três Pulseiras para começar e começar bem as 15 mais de hoje. As mais mais. As mais mais. Production. No seu rádio. Número 15. Chorar pra te esquecer vai doer, mas vou ter que te tirar na marra do meu coração. Eu vou ter que dar um jeito em me virar com essa saudade. Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir seco essa decepção de ter amado muito. O seu amor de menos, mas coração é cego quando o assunto é sentimento. Eu te desejo sorte e que seja feliz. A gente só não foi pra sempre por um triz. É foda saber que a gente é só um ex-casal agora, mas nunca que você vai ser ex do meu coração. Namorando ou não, assunto é sentimento. Eu te desejo sorte e que seja feliz. A gente só não foi pra sempre por um triz. É foda saber que a gente é só um ex-casal agora. Namorando ou não, namorando.

As Mais Mais com Fabiano Farias. As 15 mais mais pra você, Luan Santana, solteirou, da Hilária com Felipe Araújo, problemão. Teve ainda Zeneto e Cristiano, saudade de bebê. Fechando a nossa primeira sequência de hoje, Ana Castela, tranqueira, depois desse intervalo. Depois do intervalo tem mais. As mais mais do dia. Número 8. É mais uma da boiadeira. Tira o seu cavalo da chuva. Que eu caí de um boi, sua falta nem doeu. As suas mentiras não fizeram nem cosquinha dentro do coração meu.